passer à main. Tu y descends, tu me olhou. Qual vai ser, meu bem? Quero você, você aqui comigo. Quero comigo, só você. Eu quero você do meu ladinho. Ah, quero ver você do meu ladinho. Aqui durinho eu fico, feito pedra. No Sarasa, fugindo lá do mapa. Uns crime, crimezinho, quer amar você. O nome no Sarasa, fugindo lá do mapa. Uns crime, crimezinho, quer amar você, amor. Vai ter que me prender, vai ter que seduzir. Só pra me amar, amar bem gostoso. Vai ter que me prender, vai ter que seduzir. Só pra me amar, amar bem gostosinho. Só pra me amar, amar bem gostosinho. Só pra me amar, amar bem gostosinho. Amar você demais, olha que gostosinho. Amar você demais, que delícia, que carinho. Amar você demais, olha que gostosinho. Amar você demais, que delícia, que carinho. Mamar você demais, que delícia. Mamar você demais, que delícia, oh amor. Mamar você demais, que delícia. Mamar você demais, que amor é esse amor.